Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Olá. Olá. Olá. Connosco está a Silvia Pina. Oi, sou eu. A Adriana Delgado. Eu. Sim, mas agora, atenção, estava com tá a Adriana, mas com um envelope preso à cara. É verdade, recebi hoje o convite para o Motel Lisboa. Ui! Não foi qualquer Motel Lisboa. Espera aí, Motel calma. Lisboa, Motel Lisboa. Motel, olha, para mim é Motel Lisboa para sempre, né? Deixem-me ter uma personalidade única. 12 a 16 de setembro de 2012, já. Cinema São Jorge. Pronto, agora já posso ir à antestreia e não pagar. Ou à abertura e não mas pagar. Agora, mas agora atenção, agora só podes fazer através da Zone. Será que eles aceitam isto no Doc Lisboa que está aí a vir? Se calhar. Mas tanto perguntarmos, connosco está também António Mendes? Não me digas a sério. Sim. Eu acho ninguém que tinha ouvido a voz dele. Ninguém tinha ouvido a voz dele. Não, sempre não conhecem, sim. É. E como sempre, mas não é uma mosca na parede. Ninguém quer saber, ninguém. Já percebi. Vou chorar. E vou chorar também com as notícias desta semana. Tiago quer amigos. Sim, conta lá. E conta tu também. Lá, eu e tu. Eu também quero amiguinhos. Aliás, eu e tu e todos conhecemos. É verdade, nós fomos à minha festa na outra semana e nota-se que eu sou uma pessoa que quer muito ter amigos. Já tinha 6 gatos pingados. Não, 5 a contar comigo. E chama gatos pingados aos que lá vão. Não eram só assim gatos pingados, pelo menos eram 3 resistentes e depois uma data de pessoas a passarem ao lado, paralelas. Exatamente. Aquilo parecia uma espécie de road trip pelo 3 resistentes, ninguém gosta de mim. Pronto, foi a conclusão que eu cheguei. Mas os que gostam de ti são poucos, mas bons. Acho que essa é a conclusão que no meio disto tudo eu arranjei o homem da minha vida, que é ali o bacalhau, portanto, pronto, alguma coisa boa veio daquele programa. Vá lá. Passando às notícias, o Sr. Wayne Wiseman vai fazer um reboot da Múmia. A Múmia. Que é tão bom, que é. Que epá, é bom, precisávamos, sim, o mundo pedia. Epá, pedia implorava. Implorava para outro reboot do Len Wiseman. Outro. É que já o Total Recall foi assim tão bom. E ainda por cima, a Múmia, eles dizem que vai ser uma adaptação do original. Epá, o original. Já é excelente. Sim. O original já é, digamos, tirando a interpretação fantástica que o Boris Karloff tem, o original é uma sequinha. Sr. Wayne Wiseman quer voltar às origens de terror da Múmia, com uma base emocional. Sim, diz ele. As origens de terror. Aquilo basicamente, sabes qual é que é a única cena que tem de terror? É no início, e depois é o facto de ser um morto-vivo a andar no meio das pessoas e as pessoas não saberem que ele é um morto-vivo, não é nada. A mim o que me intriga mais é a parte da base emocional. Eu acho que eu não percebo o significado dessa palavra. Não é a ideia dele. Não sei, é para ter uma história de amor, como tinha o Rei Escorpião, assim, qualquer coisa. Não, mas existe uma história de amor, e é uma história de amor trágica, que é a rapariga que ressuscita noutro corpo e o tipo que ficou amaldiçoado para todo sempre, e quando regressa à vida, encontra a alma da sua amada no corpo de outra pessoa. Era a Rachel Weisz, no caso do... Pois era. Eu lembro-me de ter visto na Múmia 2. Eu vi a Múmia 2. Sim, está bem. Mas eu também estou a falar do Múmia 39. Assumimos que vai, Pumba! Ser, que vai ser a Kate Beckinsale que vai fazer, sim, esse papel. Opa, essa rapariga realmente tem tido uma carreira, enfim. Fantástica. Pronto, é assim, tem ali o Pearl Harbor, não é? A brilhar um bocadinho. A brilhar? um brilharete aqui. É assim, quando eu digo brilhar não é porque o filme seja extraordinário, mas é destacar-se um bocadinho dos outros, não é? O resto é tudo, comédia romântica ou filme manhoso de ação. É tanto que eu já não lembrava que ela entrava no programa. Ah, eu nunca me vou esquecer. Nunca me vou esquecer porque odiava esse filme. Pá, estava a competir com o meu querido e amado Titanic e pá, eu não estava a achar graça nenhuma àquilo. Como é que alguém tenta fazer o Josh Hartnett passar por Leonardo DiCaprio? Eu não gostei da cena, eu não gostei. Estou contigo. Será que vais gostar do facto de ir a ver um Expendables feminino? Já tínhamos falado sobre isso, não era? Já foi adiantado algum nome para... E agora já foi confirmada a presença de Gina Carano, Gina Carano do A-Wire, como é que é a tradução portuguesa? Uma traição fatal. Sim, uma traição fatal, sim. Mas atenção, a Gina Carano é esse tipo dos maxilares mais fantásticos das pessoas. Põe no Facebook. Do cinema. No Facebook, no Google. É, já. É que já alguma vez apareceram no cinema. Aquilo faz concorrência ao Brian Campbell. Tem cara de homem, é? Assim em top e em pequenino. Olha, não faço ideia quem seja esta senhora, mas por acaso estava à espera assim de nomes assim de mulheres mais velhas, não é? Como por exemplo? Opa, nós tínhamos falado numas quantas, não tínhamos? Tínhamos falado tipo da Sharon Stone e Sigourney Weaver e isso. Sigourney Weaver agora aparecem tudo, pá. É que esta rapariga... Porquê que os homens podem ser todos uns canastrões e elas têm que ser jovens? Não estou a entender a cena. Não estou a gostar. Imagina só que ela vai fazer a vez de, as vezes de Statham no Expendables feminino. Não sei quem está a falar. O Statham é o tipo novo no meio da velhada então se for assim eu já aceito. Se for assim já fico mais contente. És capaz de menos sexista. Não exageremos, não vamos longe demais, vá. Mas pronto, ficas contente de... Não, fico. Bem, é assim... Ao menos porém mulheres é bom agora. Quero saber qual vai ser o critério. É que se os homens podem ser uns canastrões horrorosos, vai para a cova e elas têm todas que ser jovens e lindas, pá, amigos, temos problema. Pá, a ideia é supostamente terem feito parte de filmes de exploitation e coisa assim parecida. Eu não estou a ver assim, tipo, por exemplo, a Kathy Bates a fazer filmes de exploitation. Parece. Só se nós sabemos que há quase o elenco todo de Grindhouse. Sim. Prosseguindo então. O 31, que é o Ghostbusters 3, continuava a dar que falar. O realizador dos outros, o Ivan Reitman, já veio dizer que, em princípio, não vão fazer um terceiro, porque não estão a ver uma boa história que possam fazer com o plot até agora e o... Sim, sobretudo o outro está sempre a moar, não é? Sim. O Bill não quer fazer isto, portanto... Murray. Sim, o Bill Murray, sim. Ele estava... só me estava a lembrar... Ah, ele agora começou a fazer filmes bons, já não se quer fazer estas... Sim, o Passion Play é um filme espetacular. Ele, por isso, simplesmente descobriu que agora, se ele representar os filmes inteiros com a cara triste, desde o Rushmore que percebeu que a cena indie vai toda... Ah, Bill Murray, mais filmes giros e não sei quantos mais. Pronto, é isso. Portanto, em vez de um terceiro, vamos ter um remake. Yay! Yupi! Que bom. O que é que tu achas? A Adriana está a pensar um bocadinho. Se calhar gostaria de ver uma história diferente com... Mas espera aí, calma, é um remake pelo mesmo realizador? Sim, é um remake pelo mesmo realizador. Isso é totalmente... Se for uma história diferente, eu sou capaz de comer. Isso é uma dúvida. Se a história diferente conta na mesma como um remake. Se o quê? Se a história for diferente, conta na mesma como um remake. Sim. Não tem que ter uma base no mínimo semelhante. Se for uma coisa parecida do género, os fantasmas estão a aparecer pela primeira vez no Caninha View e é mais ou menos a mesma história, talvez conte como remake. É um reboot, mais ou menos. Pois é, mas isso, nesse caso, é um reboot, não é? Era isto que eu ia perguntar. Bem, discussões filosóficas, está certo. Qualquer um dos casos, pronto, está bem. Sim. Mais um filme que provavelmente nós vamos receber uma... nós vamos receber mais um daqueles convitezinhos, não é? Para irmos ver em sessão de imprensa. E pode ser que eu aí vá, mas foi para pagar, não. Ha! O senhor Benedict Cumberbatch, que é conhecido pela série Sherlock, muita gente gosta, não sei se algum de vocês vê. Eu tenho de dizer que cada vez que ouço falar em Benedict Cumberbatch, eu só penso em Benedict Cucumber. Pensas no Pin? Sim. Ele também vai fazer de vilão, se não estou em erro, no novo Star Trek. E está a ser pensado para ser o próximo vilão do Bond. Seguir a este. Ele tem voz de vilão, acho que vai ficar mas muito bem. Mas tu vês Sherlock? Não, mas conheço o ator porque ele fez um outro filme daquelas séries que a BBC fazem que adaptavam uma história do tipo. Do Gol. Esqueci o nome dele, o gajo que fez o Deus das Moscas. Sim, um livro... William Golding. Exato, pronto. E eu fiquei com a cara dele tipo, para sempre memorizada na cabeça. E lembro-me que ele tem uma voz de vilão. Não tem cara de vilão, mas tem voz de vilão e isso dá para compensar. Agora que ele está mais velho. Já vai para quem? Não sei, mas está mais velho do que quando eu vi a fazer de criatura boazinha naquele filme, série, há muitos anos atrás. Tinha 15 anos, portanto. Então parece-te bem. Parece uma escolha boa. Parece-me uma escolha boa para vilão. Bruce Campbell, raiz. Não, eu ainda há pouco estava a dizer Brian... Não. É que eu estava a lembrar-me de eu ter dito Brian Campbell quando eu queria dizer Bruce Campbell. Não sei quem é esse. Bruce Campbell? Sim. Tipo dos Evil Dead? Está bem. Já conheces, ela já sabe. Mas espera aí, calma. Eu acho que isto aqui ainda é demasiado cedo para estarem a discutir o vilão. Ainda nem sequer saiu o Skyfall. Por esta altura também estavam a perguntar-se quando fizeram o Die Another Day. Ainda estavam a perguntar se calhar o Clive Owen não queria fazer de próximo Bond. E quer dizer, vejam só quem é que ficou. Uma poísta, não é o Clive Owen. Quem é? Não sei quem é. Daniel Craig. Ah, sim! Parvoíce, está bem, desculpem, parvoíce. Sim, olha, é verdade, sempre vai ser a Adele cantar, não é? A musiquinha. Sim, sim, não sei se já foi mesmo confirmado. Já foi mesmo confirmado, já, sim. Já, eu acho, já vim dizer que é a mesma vez. Portanto, nós... Sim, sim, já foi confirmado. Eu acho que fui eu que fiz esse comentário a dizer que queria ser a Adele, portanto estou contente comigo própria. Por uma vez acertei numa previsão. Cinema pipoca, sinto-me grande. Não é grande risco como artista, mas pronto, vai ser um bom tema. Mas tem uma boa voz, tem uma voz forte e dramática. Ouve lá, sempre que, mesmo que ela não possa, eles sempre têm a Shirley Bass aí. Portanto, essa, a Shirley Bass é fantástica porque, se tu vires ao longo da história do Bond, cada vez que existe assim, tipo, uma pessoa que não existe para poder cantar o tema do Bond, tem sempre a Shirley Bass ali ao pé, vive no país de Gales. A Shirley, sai de Cardiff e vem ter cá. E não corre mal. Não. Ora, outros. Quem é que é a Shirley Bass? É tipo a dos Garbage. Ah, sim, sim, sim. Dos Garbage? Dos Garbage está do quê? A Shirley Bass canta solo. Dos Garbage é a Shirley Manson. É isso. Oh, é. Meu Deus! Então estava a trocar já. Então quem é essa? Já, agora fica na dúvida. O que é que ela fez de relevante? Porquê é que tu tens um J em um A na mão? Essa questão é mesmo preocupante. Juventude autoritária. Faz! Sim. Não! A Shirley Bassey é uma das melhores vozes de sempre. A da música, pá, o Habic Spender, de quem é que acham que é? Quem é que é? Ah, não é daquela mulherzinha que canta. O Diamonds Are Forever, Goldfinger. Ah, aquela música. Já sei. Há uma tipa de cor, porque o FF cantou essa música no programa da tua cara, era uma estranha e tinha a cara pintada de preto. A sério? Coisas, a sério, Adriana? Não, a Adriana sabe quem é que é a Shirley Bassey porque viu o programa. Esperem, não. Não se esqueça que eu todos os verões vou para o Norte. O Norte, a aldeia da minha mãe, toda a família da minha mãe vê isto. Portanto, eu fui obrigada a ver um programa de Best Of. Não segui o programa, mas apanhei tudo o que houve de bom porque fui obrigada a gramar o Best Of. Por isso, pude ver o FF a ganhar o concurso com essa música. Pronto. Eu estou chocado. Não sabe quem é a Shirley Bassey. Aliás, vocês os dois não sabem quem é a Shirley Bassey. Estava a pensar. Mas a música outra. Do Big Spender é dela? É. Não é anterior daquela tipa que canta também o Fever? Não. Tu temas muito relacionados com a cinemática? Sempre. O cinema toca várias áreas. Toca, está ali no meio. E toca. Política, literatura, música, tudo. O Dawn of the Planet of the Apes perdeu o realizador há pouco tempo. Rupert Wyatt, o realizador do Rise of the Planet of the Apes, disse que se ia cortar. E eles agora precisam de um realizador. Já tem uma camada deles na calha que vão discutir para a próxima semana. Entre eles está o Ryan Johnson, que está a ter um sucesso imenso com o Looper, o Guilherme Del Toro e o Matt Reeves, mais conhecido pelo Let Me In e pelo Cloverfield. Sim. Assim, se for um desses, talvez seja o Matt Reeves, porque se for o Guillermo del Toro, é certo que o Dawn of the Planet of the Apes nunca vai chegar a ser um filme, portanto. Eu acho que ele já tem mais projetos que ele nunca conseguiu fazer do que filmes que ele conseguiu fazer. Quem? O del Toro. E o Mountains of Madness, para mim, foi o mais destruidor de todos. Sim. Também tem o Pacific Rim, que não conseguiu fazer. Ou conseguiu? Claro. Pacific Rim está a ser feito. Ah, está a ser feito. Ah, vá lá! Então que já está a ser convertido para 3D, rapaz. Sim. Tem o Idris Elba e tudo. O que é que aconteceu ao The Mountains of Madness? Foi cancelado. Foi cancelado porque para já era um orçamento tremendo. Sim. As estrelas estavam-se a cortar. Eu queria o Tom Cruise. E depois não, ele não. Disse o Tom Cruise a queria avançar. Só que queria? O único problema é que... Como produtor também, não era? Sim, como produtor também. Só que o único problema é que... tinha de ser para, só que o único problema é que os outros tipos que eram produtores queriam que aquilo fosse para maiores de 12. Eu ouvi qualquer coisa do Guilherme Del Toro a dizer que depois de Prometheus não valia a pena estar a fazer o filme porque ele queria pegar em algumas temáticas que o Prometheus já tinha chegado. O que é que sabe fazer? Destes nomes é o mesmo Matt Reeves? O Ryan Johnson ainda não se viu? Pá, eu acho que os outros vão se fazer caros. Eu acho que os outros não são tão freelancers como o Matt Reeves. Matt Reeves age num projeto, ele faz-te. Os outros parecem ter ideias originais. Vamos ver o que é que o Ryan Johnson nos faz, não esta semana, para a próxima. X-Men Days of Future Past. aparentemente o Patrick Stewart vai voltar como professor Charles Xavier. Vamos poder vê-lo outra vez. Porque a versão original do Days of Future Past contava com o Wolverine e com a Kitty Pryde e uma camada de gente da trilogia anterior, que já não estão. Portanto, vamos ter que mudar os personagens. Patrick Stewart cá. Fãs? Alguém gostou dele? Do careca na cadeira de rodas? Quem? Eu nem esqueci de quem é que estamos a falar. Professor Xavier. Dos filmes do X-Men. Bem, eu o Patrick Stewart é aquela pessoa que, a seguir ao Morgan Freeman, faz sempre de não é de vocalista, é de narrador. Também. Não estou mesmo a ver quem seja, não. Também é uma espécie de Morgan Freeman branco. Das estrelas, o caminho das estrelas. Também costuma fazer de Deus. Não sei, por acaso não, mas eu costumo fazer de rei. E a Adriana bateu com a cabeça na mesa, já não, agora. Não, por acaso não fui eu, foi aqui os fãs. E a Adriana olha para trás preocupada para ver se o bacalhau não aparecia a correr. Sim, para dentro do estúdio. Ah, os fones! Não, eu estou a cometer outras ilegalidades neste momento. Sim. Aqui dentro. Ilegalidades da gula. Podemos deixar isto um bocadinho mais... Não me há... ambíguo! Entretanto... Eu acho que não existe nada menos ambíguo do que gula. Foi o que eu disse, podemos deixar as coisas um pouco mais ambíguas, faz favor. A única ambiguidade que isso pode ter é se são bolachas. Isso, continuem lá, continuem a puxar do tema, cada vez que o bacalhau olha para cá. É se são bolachas e iogurtes ou se são de facto terrinas de salmão. Algo fácil de ter neste programa e neste estúdio. Não, mas devemos comemorar, quando for os 50, o 50º episódio, acho que devemos trazer um bolo. Sim. Não, e bacalhau, cá tem que ser bacalhau com natas. Bacalhau com natas e um mas bolo. Mas para quê? Achas que consegues meter velas em cima de bacalhau com natas? Não tem de ser um bolo, quê? Pá. É só espetáculo. E ainda por cima o bolo tem de ser doce, pá. Não, a bacalhau com natas... Queres bacalhau com natas doce? Não, isso é horrível. Continuando. Próxima notícia. A próxima notícia é que o Sr. Robert Stromberg, que está a realizar agora uma Maleficent para a Disney, quer fazer um outro filme a seguir a este, que deverá juntar o Avatar com o Jurassic Park, chamado Safari. Ou seja, basicamente é uma empresa... É um planeta distante turístico. Em que existem dinossauros azuis. Oh, de outra cor. Eu não especifico a cor. Ou não é racista, não discrimina. Tipo, não tem problemas. Não nos esqueçamos que Robert Stromberg ganhou o Oscar para a direção artística pelo Avatar. E o Maleficent é o seu primeiro filme a realizar. Portanto, ele vai primeiro agora mostrar o que é que vale como isso. Mas de qualquer forma já quer realizar. Pai, mais um. Não nos esqueçamos que existe uma coisa chamada... Uma série chamada Terra Nova. E que teve um sucesso fantástico. Terra Nova é tão fraquinho. Não sei, teve sucesso ou não? Não. Foi cancelada na primeira season. Ah, brutal. E a premissa é a mesma, não é? A premissa é vamos voltar ao passado da Terra porque o futuro está todo lixado. Ah, ok. É voltar ao passado. E tinha dinossauros. Pois é que é isso. Eu sei que é uma cena qualquer... Pessoas com dinossauros. Agora pensava que era noutro planeta, porque diz Terra Nova. Até o título é enganoso. Mas para títulos enganosos já lá vamos mais à frente. Olha, é verdade, sim. Tenho uma dúvida. O Walking Dead continua a ter sucesso ou entretanto já morreu? Continua a ter sucesso. É a série mais vista da AMC. Ah, é? E dos Estados Unidos, não estou em erro. Uau. Alguma coisa contra? Não, nada disso. É que eu nunca mais soube como é que as pessoas estavam a reagir. Lembro que no início toda a gente adorou, mas como... Em princípio, nunca mais ou nada. No próximo fim de semana ou no outro recomeça a terceira season. Ok. Só agora? Ah, sim. Pois é, na Fox fizeram anúncios, está certo. Ora, está certo. Estávamos há bocado a falar em X-Men. Vocês sempre acharam, sempre desejaram que os filmes do X-Men tivessem uma violação. Sempre acharam que o que faltava num filme do Quarteto Fantástico, a primeira família de super-heróis, fosse incesto. Sempre. Então sempre tive essa expectativa em relação ao X-Men. Tenho boas notícias para ti. Adriana tem fantasias com os senhores com capa. Tenho boas notícias para vocês. A 20th Century Fox, como a Marvel fez com o Sr. Joss Whedon, para ter um consultor e para mudar os filmes à maneira dele, foi buscar o Mark Miller. Portanto, o Sr. Mark Miller vai ser o responsável por todos os filmes super-heróis da 20th Century Fox. Ele é que vai escrever argumentos, ele é que vai ver como é que a história há de mudar e o que é que se há de fazer. Mas quem é que é o Mark Miller? Mark Miller é o escritor de Kick-Ass, de Nemesis e uma camada de coisas intragáveis. Wanted. Também. Que foi completamente torpedeado pelo Ben Bakhmatov. Que não tem nada a ver, só tem o nome de personagens e a temática. Sim. De resto não tem nada a ver com a banda desenhada. Ou seja, não é uma boa notícia. Não. É um tipo que escreve tudo o que for chocante. Respeita, não respeita normalmente tipo, a lógica de... Não, ele escreve coisas para shock value. Tem violações, okay. Tem pedofilia, tem uma camada de porcarias. É mesmo a cena mais masturbatória que tu podes ver na banda desenhada. É escrito por mas mesmo assim ele consegue ter, apesar de tudo, ele consegue ter um mínimo de qualidade. De vez em quando, sim. Quero dizer, apesar dessas cenas de shock value, eu acho que agora a Fox está a apostar em grande nesta coisa da Marvel e não sei quantos mais, e também está a ter o Joss Whedon por trás e não sei quantos mais. Eu sinceramente digo que eu acho que eles andam a trabalhar bem agora nisto. Sim, ao menos vamos buscar alguém que está no meio e que percebe da coisa, não é só um produtor qualquer que... Eu sinceramente digo-vos, eu acho que a partir daqui, pá, só se quiserem também juntar o Neil Gaiman. Neil Gaiman era fantástico, já. Neil Gaiman, para fazer um evento com uma camada de personagens, safava-se meio a escrever um guião. É sonhar com isso. O Mark Webb vai voltar para o Fantástico Homem-Aranha 2. Não é uma grande surpresa. O Andrew Garfield também. A Emma Stone está um bocado hesitante, porque se conhecem a Gwen Stacy e o que é que lhe vai acontecer. Está-se-me a ver como é que isto vai acabar. Não sei o que acontece. Sim, a Emma Stone está hesitante também porque a carreira dela também não é assim grande coisa. Não é? Agora é adorada por toda a gente. Comparada com quero dizer, pá. Eu acho que é, daquelas... Quanto daquelas estrelas neste momento se está a afirmar mais, por acaso discordo. Eu não estou a perceber o que é que acontece à personagem dela. A Gwen Stacy, determinado ponto, é morta. Ela é namorada do Peter Parker e é morta pelo Duende Verde. Aliás, tu viste o primeiro... Mas isso não era a Alicia? Alicia... Qual a lixa? Vamos lá ver. Eu lembro-me de duas namoradas do Peter Parker. Era uma loira de olhos azuis. Gwen Stacy? Não era. Ela tinha o um nome tipo Alice ou lixa, uma coisa assim. E depois era a outra ruiva do sinal. Mary Jane Watson. Pois, exatamente. Mas não. A outra não era não sei quantas Stacy. Era Gwen Stacy. Foi não. A primeira namorada dele. Pronto, então tinha um outro nome. Tinha outro nome nos desenhos animados que passavam na SIC. Porque não era cá nada disso para ninguém. Eu acho que estás a pensar noutra pessoa. Eu acho que estás a pensar na Black Cat ou qualquer coisa do género. Não estou. Não estou a pensar nada disso. Era mesmo do Homem-Aranha. Não, isso era Fuchard e, portanto, não faço ideia do que é que tu estás a falar. Era uma tipa do Homem-Aranha, tenho a certeza. E depois ele andava entre uma e outra. Havia uma altura em que estavam as duas vivas. E ele não... Nos desenhos animados que passavam na SIC. Bons tempos. Sábado Bons de manhã. Tempos. E isto aqui foi o contributo intelectual. Obrigado. Eu não tenho outro contributo para dar para o Homem-Aranha, porque acho lixo. Portanto, não, intelectual nunca poderia ser. Intelectual nunca poderia ser, portanto eu juntei com o nível que conheço. Já agora, uma notícia que não tens aí, mas ao que parece o realizador daquele filme fantástico que é o Mr. e Mrs. Smith quer dar numa de Joe Carnahan e quer fazer um filme com o Tom Hardy que é o Everest. Esse filme é assim, tipo como o The Grey, só que em vez de ser com lobos é com a montanha. E então é esta. Então... Vão ser comidos pela montanha. não é comidos pela montanha. É basicamente a história de um tipo em 1930 que tentou por duas vezes escalar o Everest e da segunda vez desapareceu e foi encontrado em 99 muito perto do topo. E não se sabe se de facto ele esteve no topo ou não. Não sei até que ponto é que isto vai ser verdade e se de facto for verdade. Eu acho que não sei se aquela história do Robert Scott e do Amundsen também não está a tocar num tema parecido. Não sei. Ou do Rush, também já agora. Acho que a ver se isso vai para a frente ou não. Não sei. Passando a filmes, Adriana, tu viste Para Roma com Amor? Vi, sim senhora. E então? Fui ver com o António, ali ao Colombo, né? Sim, e o Pedro Aranha, mas não o viste. Ele também estava lá? Também estava lá, só que escondido. Ah, depois, escondido. Eu encontrei depois. Ah, pois, está bem, pronto, é isso. Opa, é assim... Acho que... Se nós já sabemos que o Woody Allen... Houve uma coisa ali naquele filme. A personagem do Woody Allen, no filme dele, fez-me entender porque é que ele continua a produzir filmes e a fazer sair filmes todos os anos. Ele tem medo de morrer. E a personagem dele lá, eu acho que ele está ali para nos explicar isso. É um tipo que trabalha por trabalhar, porque acha que do dia em que parar de trabalhar morre. Então é por isso que o Woody Allen continua anualmente a presentear-nos com filmes nem sempre de melhor qualidade, não é? Se calhar podia fazer como o Bergman, fazê-los menos, mas bom. Enfim, é o seguinte, eu acho que dentro daquilo que são os filmes péssimos que o Woody Allen faz, este até não está péssimo. Está não apenas é? Fraquinho. Está fraco, é assim. Mas sabemos que ele vai de 6 em 6 anos, para aí, não é? Há um filme bom. No meio, não tão bom. Não tão bom. Portanto, pronto, é mais uma destas sessões de, desta nova saga dele, de filmes turísticos, não é? Parece que o próximo vai ser na Dinamarca. Já ouvi dizer. Gosta de passear o homem. Gosta de passear. Eu gostava de mandar um e-mail e sugerir-lhe. Até tens de mandar em conjunto, dizer: olha, sabe que Lisboa é giro, também existe, é turístico. Existe uma petição dessas no Facebook. Pronto, olha, venha cá, faça também. Existe. Até pode agora mostrar a miséria. É engraçado. Eu acho. Eu adoro pagar 6 euros pela miséria. Não, então, por amor de Deus, o neorrealismo construiu-se assim, portanto não há de ser a primeira vez que alguém entra. Eu gosto mais de pobrezinhos que o senhor. Exatamente. Só tem 20 audiências à custa disso. Exatamente, por amor da santa, não é? Pronto, e podemos, sei lá, ali como aquele do Love Actually, não é? Que mostra aquela versão muito pindérica de Lisboa, não é? Com mulheres de bigode e todos palermas. Aí aquele estrangeiro vai levar a outra para casa, vem toda numa procissão pela rua abaixo. Não sei, ele podia também pegar nisso e fazer assim um filme sobre Lisboa. Mas pronto, é assim, o filme não está bom nem está mau. Está médio, mas dentro do médio está um bocadinho acima da média, o que já é bom. O que significa que o próximo vai ser péssimo. Provavelmente. Vai ser terrível. É assim, gostei mais deste do que do pior, Vicky. É pior do que o vais... Epá, esse filme foi muito mau. No entanto, eu já vi um filme nos últimos tempos do Woody Allen que era pior. Foi aquele filme que ele fez com o gajo do American Pie. O que é que sim, foi sim, o America, assim, o Anything Else. O Anything Else eu ainda acho melhor do que o Vais Conhecer o Homem dos Teus Sonhos. Vais Conhecer o Homem dos Teus Sonhos, eu acho que é mesmo o fundo do barril. É assim, ambos são maus, mas eu por acaso achei que o outro é que era o fundo do barril. Era mesmo mau. Era mesmo mau. E aquele do Melissa também não era brilhante. Pronto, este eu é inaceitável. Eu ainda hoje eu me lembro-me de quotes do Anything Else, que é uma coisa que eu não posso dizer do... Pronto, vamos... eu por acaso não sei. Eu para mim, o Anything Else, já, imagina, tão bom que nem sequer me lembrava do nome. Epá, foi mesmo o pior. Pronto, é assim, este aqui tem um problema, eu acho, que é... parece aqueles filmes que eles fazem no Dia dos Namorados. Tem muitas estrelas e nenhuma aparece. A sério. Este filme... Tem o Bon Jovi, tem este também. Opa, eu acho que ele estava e lá e eu nem o vi no meio de tanta estrela que ali estava, não é? Mas isto parece a chuva das estrelas, é uma passarela vermelha, passam todos, desfilam e nenhuma propriamente memorável, não é? Ninguém tem assim grande. Eu não sei, espero que eles não tenham recebido um grande cachê por este mini papel que andaram todos a fazer. Claro que não. O Woody Allen faz filmes por 1 milhão ou 2. Eu não sei o que é que isso quer dizer, porque eu não faço ideia de quanto é que costumam custar os filmes, portanto... Não, nem indie normal é mais ou menos isso. Pronto, ainda bem... Blockbuster é 50 milhões. Pronto, está explicado. Pronto, ok. Então ainda bem, porque de facto eles não mereciam nenhum grande cachê com aquilo que apareceram, não é? Porque há estrelas que nem sequer aparecem ali no cartazinho. E pronto, era isso que eu queria dizer, não é? Não é muito mais para dizer, é um filme engraçado, dá para uma pessoa rir. Pelo menos é mais intelectual do que alguns que ele tem feito, não é tão brejeiro. É um bocadinho surrealista, que é bom. Tem assim umas coisas assim um bocado absurdas, que é melhor do que piadas patetas e baratas à la American Pie. E pronto, eu fico à espera daqui a 6 anos, se ainda estiveres vivo, Woody Allen, fico à espera para mais um filme bom. Até lá, pronto, vou esperar a mediocridade anual, aquela remessa anual de mediocridade. Já sei que o próximo então vai ser abaixo de zero, não é? Continuando as experiências surreais, António, Resident Evil Retaliação. Pá, Resident Evil Retaliação, o que é que eu posso dizer acerca desse filme? Pá, eu acho que não é totalmente mau. Não é totalmente mau. Eu acho que é pura e simplesmente inépcia total em contar uma história. É que pura e simplesmente não mas me interessou. Mas isto tem uma história? Essa foi uma dúvida que eu tinha. O Resident Evil tem história ou é só... Epá, é mais... tiros? Pá, não. O Resident Evil é assim, tipo, mais ou menos uma espécie de... série de anime expandida, semi-baratuxa e com pessoas no lugar de desenhos. Ok, fair enough. A ter o seu mercado. Não, e quero dizer, pá, estás a ver. Eu já fui a Moscovo e estás a ver aquela cena em que eles estão a dar a tiros nas montras e não sei quantos mais, e eu estava a pensar: olha, já estive ali e também já estive naquela estação de metro pela qual eles caem abaixo. Digo já que o carro é espetacular. Eu gostava de ter um carro resistente como aquele. E atenção, estavam sem cinto. Bem visto, assim não sequer reparei. Fuck logic, não é? Estou de sentido. Mas o que é facto? Eu acho que é por isso simplesmente inépcia. Não é um filme que eu a dia que seja. que seja médio, porque não é, mas também não o acho assim excessivamente mau. Eu acho que cai naquela grey zone que caiu o Transformers 3, estás a perceber? Em que basicamente existe talento suficiente para não ser totalmente mau, mas que é suficientemente mau para ser forgettable, estás a perceber? E isto é o Resident Evil, a retaliação, pá. Eu vi o filme há 2 dias e já me esqueci praticamente todo dele, portanto. Pá, não. E os atores que já se arranjaram, pá. É sim. Ou o Kevin Durant, coitadinho. Já só faz filmes destes. E quero dizer, todos eles falam, dizem as linhas como se estivessem a ler um teleponto, pá. Opa, mas nós aqui não estamos à procura de atores, estamos à procura de, não sei, estamos à procura aqui do quê nestes filmes, não é, atores? Eu não sei o que é que estava à procura. A única pessoa que está à procura de trabalho de ator é a Mila Jovovich, porque é a única que tem papel que se aproveita. Pois, o resto são, não sei, aquelas pessoas sem vida que aparecem nos videojogos, não é? Isto é um videojogo, isto é uma sequência de videojogo durante 1h20. Pronto. Sim. E com slow motion, nunca vi tanta slow motion no filme. Pá. Mas com vantagem, que não é interativo. Não, já viste mais slow motion em filmes. Já viste mais slow motion em filmes? A Sucker Punch. Sucker Punch não tinha tanta slow motion como este. Tinha. Só tinha mais porque este tinha 1h30 e o Sucker Punch tinha 2. Sim. E não é só por causa disso. É porque toda a maior parte da slow motion está concentrada numa cena com zombies, que é a única cena com zombies, e essa cena é uma cena que até está engraçada e tem uma boa coreografia. Logo ao início, depois de Tóquio. Sim, em Tóquio, sim, em Tóquio e depois no corredor. Porque a da Rússia é a coisa mais genérica de sempre. Sim, sim. Não. A de Moscou, pá, é um bocejo. Michel Rodrigues, coitadinha, se não sabe. Sim. Outro desperdício tremendo. E foi só nos créditos finais que eu percebi que o Jason Isaac estava lá. Acho que ninguém lá estava, realmente. Acho que estava tudo fora. Não estão no meio de nós. Houve ali uma grande coisa espiritual. Acho que o mal estava presente. Mas era por trás da câmara. A do papel do diabo, viste tu? A do papel do diabo? A do papel. A do papel. O tipo que recicla. Digam-me, mas é os títulos originais. Porque The Devil's Double, está feito. Sim, a dupla pele do diabo, sim. O Devil's Double. Ah, mas dupla pele do diabo está bom. Tem aqui um jogo de sons. Dupla pele do diabo. Tá bom. Eu por acaso não acho que esteja mal. Eu também não acho tá que esteja poético, assim mal. Poético, isto podia ter sido escrito pelo, sei lá, pelo Fulano Pessoa. Dupla pele do diabo, tá bom, eu gosto. E foi o contributo. Não, eu acho que. E mais não direi sobre este jogo. Eu acho que se fosse o Fernando Pessoa a escrever, eu acho que devia ter sido mais dupla pele do diabo. Sem dúvida. Dupla pele do diabo. Leve, breve, suave, como um canto de ave, a dupla pele do diabo. Exato. E depois do momento poético. Sim. Se alguém me dissesse que o Lita Amori, que é o realizador de supinas secas como o Die Another Day, o Triple X 2, a Conspiração da Aranha com Morgan Freeman, o The Edge, que é esse tipo o filme de sobrevivência mais chato de todo sempre, que tem o Alec Baldwin e o Anthony Hopkins e que está sempre a passar na SIC. É só da montanha. Sim. Se alguém me tivesse dito que esse tipo algum dia ia fazer um filme que se apresentasse, eu rir-me-ia dessa pessoa. É que o Tamaori é um carreirista. E nem sequer é um bom ou mau carreirista. A todos nós aqui no a grupo de cinema já nos lembramos, estamos sempre a falar de carreiristas cada vez que nós vimos aqui ao programa. Temos o Len Wiseman, que ainda foi falado hoje, o Brett Ratner, do Michael Apted, Paul W.S. Anderson, Barry Sonnenfeld, Joel Schumacher, Gordon Green, Lynn Taylor, Howard Ball, Babe, Neville Megaton, Marshall, Weitz, Weitz, Fairly, The Bond, Hallstrom, Cohen, Singleton, Pear, McCheek, Hardwick, Konchalovsky, Emmerich, Gosnell, Johnson, Robin, Story, Letterriet, Sommers, Emil Singh e Kassovitz. O Tamaori é uma espécie de santo padroeiro desta gente. É um santo padroeiro dos carreiristas. Vocês têm noção que antes deste filme eu nem sequer sabia da existência dele. Mas, segundo o IMDb, eu já tinha visto grande parte dos filmes dele. Não está uma hora e é suficientemente bom para continuar a fazer filmes, mas mal o suficiente para ninguém se lembrar dele. E quer dizer, eu nunca teria pensado que tal pessoa pudesse vir a fazer um filme que até é engraçado, que é a dupla pele do diabo. Ora, a dupla pele do diabo, o que é que é? É assim, mais ou menos, uma história que é passada no Iraque com o filho maluco do Saddam. O filho maluco do Saddam já é, de certa forma, conhecido que ele fazia coisas que fariam qualquer muçulmano arrepiar, a ficar com os cabelos em pé. Mas porquê? Eu não sei quem é esta personagem. Essa pessoa, basicamente, era famosa por andar por Bagdade a raptar pessoas, a raptar raparigas de colégio para as violar. E deixava os corpos e mandava desfazerem-se dos corpos delas no deserto e não sei quantos mais. Vivia como um playboy e ia a uma data de festas com 300 quilos de álcool e drogas e não sei quantos mais. Tudo coisas que os muçulmanos costumam fazer, mas que tinham de ser tolerados pelo pai, embora o pai também às vezes se irritasse com o filho e chegou a proferir... Não me admira, não. Chegou a proferir as palavras de... tu devias ter morrido à nascença. Sim, mas qual filho não ouvi isso pelo menos uma vez exatamente na vida? Exatamente. Sim. O que é fato é que o que faz esta história a ser boa... Primeiro... Ela abstém-se de qualquer comentário político ou assim parecido, que eu acho que é uma coisa que, apesar de tudo, eles fazem bem. Porque se houvesse algum comentário político a fazer, basicamente seria: os americanos fizeram bem a livrar-se de pessoas como estas e não sei quantos mais. E quer dizer, cairia muito mal. Eles fizeram bem a evitar isso. E, sobretudo, a razão pela qual este filme funciona é precisamente por causa do Dominic Cooper, que faz um papelão dos diabos. Quem é que disse aqui o Director's Cut que o Dominic Cooper era um diamante em bruto para ser explorado no cinema, pá? Eu não sei. Fui eu. Já quando do Capitão América. E outro filme qualquer, já não lembro. Quem é que é o Dominic Cooper? Dominic Cooper é este rapaz que estamos a ver aqui. Eu já te mostro a cara dele. Já calculei, mas ele está tudo dourado. A cara está pequenina, é um bocado difícil. Está aqui o rapazola. Olha, estava também no... Sim, o Mamma Mia. E o Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Essa pérola. Sim. Mas basicamente, okay, os filmes que ele tem feito, tirando o Brain Education... É ele que faz Capitão América? Não. É o pai do Tony Stark. Sim. Basicamente, ele até agora nunca teve assim grande oportunidade de mostrar aquilo que ele vale. E este filme, sim senhor, ele porta-se como um senhor. Aliás, ele basicamente tem um duplo papel, em que basicamente... Ele está a fazer de filho do Saddam e de duplo para o filho do Saddam. O duplo basicamente é coagido a fazer dele, uhum, em sítios onde ele, quando o filho do Saddam não quer ir a um sítio porque é demasiado perigoso, ou assim parecido, ou tem de estar a falar num sítio onde pode levar um tiro ou não sei quantos mais. Quer dizer, é uma coisa bastante comum. Os presidentes da América têm todos duplos. Como é que tu consegues distinguir? Por causa dos dentes, não é? Ok, não é só por causa dos dentes. Eu sei que contam os dentes, mas é um bocadinho maior por causa do trailer. Sim, um deles tem os dentes um bocadinho maiores, mas não é só por causa disso. Existem nuances na performance dele. Uma pessoa até consegue, consegue perceber, mesmo havendo... mesmo ao início, porque existem cenas em que não te dizem imediatamente quem é que é, qual dos dois é que é. Mas tu consegues perceber pela maneira como ele está a representar, mesmo quando é o duplo a fazer do filho do Saddam. Tu consegues perceber qual dos dois é que é. E sinceramente digo-te que eu acho que vê-se que o Dominic Cooper estava bastante entusiasmado para fazer este papel. Ele atira-se com unhas e dentes a este papel, e até quando o Lee Tamahori basicamente o que fez foi basicamente focar-se um bocadinho mais na performance do Dominic Cooper e deixar o Dominic Cooper respirar, que eu acho que ele fez bem. Mas mesmo assim, como a personagem principal é o duplo do filho do Saddam, em vez de ser propriamente o filho do Saddam, Quer dizer, cada vez que o Dai, agora lembrei-me do nome dele, que é o filho do Saddam, cada vez que o Dai está fora do ecrã, o filme parece que vai desinchando. E de repente vem outra vez o Dominic Cooper a fazer um papel de diabos e... Uau, espetacular! Pega os filmes aos ombros, pá, não, sinceramente dito, este filme é fantástico, é fantástico pelo Dominic Cooper, sim senhor. E quero dizer, tem a sorte de ser assim tipo uma espécie de filme trash e não sei quantos mais, e quero dizer, pá, este filme é bom entretenimento, sim senhor, acho que está muito bem, e o Dominic Cooper está de parabéns porque portou-se como um senhor. Há muita coisa a dizer sobre Uma Fuga Perfeita. Ou A Perfect Getaway. O filme em que o Chris Hemsworth continua a ficar mais novo. Sim. Pá, o David Twohy, que é o realizador, é o mesmo do Crónicas de Riddick, e foi aquele que escreveu um dos guiões para o Alien 13, e que toda a gente, depois de ter lido o guião, achou espetacular, e não sei quantos mais, mas depois... Nunca chegou a ser feito e foi totalmente torpedeado pelos produtores e a pouco se aproveitou daquilo. O que é fato é que o David Twohy, a verdade seja dita que ele não é assim muito bom realizador. Ele é melhor escritor do que realizador e mesmo assim não é assim grande escritor. E quero dizer, este filme sobretudo é a atirar para o secante, porque basicamente todo ele... está construída à volta de um twist final, porque basicamente é a história de três casais namorados que vão passar férias no Havaí, e ao que parece um deles é um par de assassinos que estão em fuga e não sei quantos mais, e quero dizer, basicamente o filme é todo construído à volta disso. Existe o casal mau, existe o casal bom, existe o casal principal, e tu tens de adivinhar qual dos três é o assassino, o casal de assassinos. Qual é? Eu não vos vou dizer, pá. Assim. Não vamos spoiler assim, porque assim é mesmo quem vai ver o filme, pá. Spoilers no programa, vá lá. Não, eu este não vou spoiler, quanto mais não seja por causa do David Twohy, porque ainda assim nutro uma certa simpatia por ele. Ele não é totalmente um carreirista, ele faz as coisas porque quer. Se fosse um filme do McGee, dizia-te já quem é que era o mau, quem é que era bom, quem é que não era. Nós poupamos o suprimento às pessoas. Sim, e quer dizer, pá, Mila Jovovich é o melhor papel do filme, outra vez. O Steve Zahn está bem num papel em que ele não está habituado a fazer, normalmente é o comic relief. Neste ele tem de estar a fazer um papel bastante diferente, que é o tipo mais nerdzinho e não sei quantos mais. E quer dizer, existem várias... A partir do momento em que existe o twist, existem vários erros em termos de personagens. Basicamente, tu tens de estar... Existe uma espécie de... A sequência de 10 minutos em que estás a ver outra vez tudo aquilo que eles não mostraram. E não bate certo com a primeira vez. Não, e quer dizer, aquilo para num momento muito emocionante e não sei quantos mais, e de repente percebes que os tipos são assassinos. Ah, meu Deus, não sei quantos mais, vai matar os outros, vai matar os outros, vai matar os outros, vai matar os outros. E de repente corta e tu tens de ver o filme todo atrás e tens de perceber outra vez as nuances todas e não sei quantos mais. Aparece tipo uma espécie de final do Sexto Sentido vezes mil. Em que basicamente tudo o que tu não viste é explicado e tens de andar a reintroduzir as personagens todas. E aquilo é assim tipo 101 daquilo que não podes fazer quando estiveres a fazer um filme. Eu pensava que estavas a insinuar com isso que era um filme que efetivamente valia a pena ir. Não. Ver. Não. Não. Okay. Porque basicamente estava num momento muito emocionante e de repente corta. Vamos estar a reintroduzir as personagens, o lado novo, não sei quantos mais. Ah, afinal tu és o assassino, não sei o quê. Afinal a tua vida não é assim tão perfeita e não sei quantos mais. E depois existem os outros que não são os assassinos. Ah, a tua vida pensávamos que não era perfeita. Ah, afinal é perfeita e não sei o quê. E com isto passam-se 10 minutos e perde-se toda a vontade de ver como é que aquilo se acaba. Porque basicamente... destruiu, apontapeou por completo o filme, pá. Aquilo é assustador, a maneira como ele deita ao lixo o filme. Faz-me lembrar o Epifit. Ora, antes de passarmos ao Dread, vamos falar rapidamente do Seeking a Friend for the End of the World, ou Até que o Fim do Mundo nos Separe. Uhum. Eu digo já que não gosto do título português. Acho que o título português, sim, parte já do princípio que eles vão ser um casal e estraga um bocadinho a coisa. Seeking a Friend at the End of the World também... Não é tanto. Mas friend pode ser amigo só. Pode não ser casal. Aparece no póster aparece Keira Knightley e Steve Carell. Não vês o póster? É, yeah, mas não estão abraçados, não. Yeah. Pá, mas, aparecem os dois sozinhos no meio do póster. É um bocadinho ambíguo. Não dá para ambiguidades. Tu sabes que no fim do filme, quando existe um casal no ecrã, lado a lado, sem mais nada, tu sabes que eles no fim vão dar uma queca, portanto. Sim, como no Batman and Robin, por exemplo. Não, um homem e uma mulher, disse eu. Podia acontecer. A não ser que seja o Batman e a Robina. E a Robina. Começas tu, começo eu. Começa tu. O Seeking a Friend for the End of the World é um filme bastante porreiro, para mim. Por acaso. Gostei bastante do que fizeram com o Steve Carell. Para mim, o Steve Carell não é o typecast do costume. É engraçado, mas não tão engraçado como costuma ser. Está um bocadinho em modo mais deprimido. E não... Em modo Bill Murray. Em modo Bill Murray. Pá, história... Em modo Milbury. Claro. Pá, para mim, a história está porreira. A história dele também... Todo o conceito do mundo estar a acabar e o que nós vemos com isso na sociedade, acho que está fantástico. Principalmente no jornalista que costuma aparecer durante o filme todo, a dar a sua opinião. Essa é a parte emocional do filme da Porreira. A viagem deles também está fantástica. Se querem uma comédia, eu sei que está um drama, mas se querem comédia, vão ter bons motivos para se rirem. Para mim, o problema deste filme é o terceiro ato. Cai um bocadinho no clichê e estás-me a ver o que é que vai acontecer depois de ele tomar uma certa decisão. Uhum. Para mim, esse é o único problema. Mas gostei das balls que este filme apresenta no final. Em não alterar, não dar-lhe uma volta, das coisas darem para o certo. Pá, este filme é, sem dúvida, um filme muito fofinho. Aliás, eu acho que este filme é o filme mais fofinho desde que houve aquele filme do Paul Rudd, que é o Idiota do Nosso Irmão. Não vi. Esse filme era muito fofinho também. Mas eu acho que ainda era mais fofinho do que este filme. Este filme sem dúvida era muito fofinho e tem imensa piada quando de repente uma pessoa vê as reações das pessoas quando percebem-se que o mundo inteiro vai acabar, é que nem sequer é só uma extinção a nível de dinossauros, o Austrália é demasiado grande, toda a vida na Terra vai ser totalmente aniquilada e não existe qualquer hipótese de o salvar. Eu gostei imenso das primeiras partes em que mostram tudo isso a acontecer, tipo com uma espécie de humor negro e não sei quantos mais, aquilo dá para te rires imenso com a futilidade de tudo aquilo que eles vão fazer, mas no fundo também é extremamente humano a maneira como eles reagem e não sei quantos mais. Está tudo muito bem, mas à medida que eles vão naquela viagem e não sei quantos mais, a certa altura começa a tornar-se um bocadinho rotineiro e a chatice é que quando o filme vai acabar, supostamente é a altura em que tu vais sair com os canhões todos e vais pegar na história e vais fazer todos os fogos de artifício, tudo aquilo que tu tens de estar à espera, tu tens, estás a montar, tu tens de pegar e tu tens de atirar contra o espectador. Epá, que é para fazer um clímax, a sério. Porque... E é isto que este filme não consegue fazer. Ele monta todo o palco para fazer uma história que fosse de facto épica em todo sentido, em que basicamente é o final do mundo, pá. Não preciso que andem com estardalhaços de ver o meteorito a atingir e não sei quantos mais. Eu estou à espera de ser emocionalmente envolvido por este filme. São todas as crianças que nunca vão ter a oportunidade de crescer. É toda a vida que nunca mais vai ter a possibilidade de existir neste planeta. É o amor deles que vai acabar mal porque o asteroide vai atingir a Terra e eles vão morrer e não vão poder ver os familiares e etc e tal, e toda a gente que eles conheceram naquela viagem vai acabar por morrer. E quer dizer, basicamente, quando chega a essa parte de terem de mostrar tudo aquilo que eles tinham preparado, falta-lhes a força e não conseguem, e o filme acaba pif. Eu por acaso tenho outra opinião sobre isso. Eu por acaso gosto de que o filme faça ao contrário, que o filme comece com o fim do mundo e o caos e o caraço e a vida dele está a desabar já antes do fim do mundo acontecer. Não, não tem qualquer problema com isso, não é por causa disso. Mas depois o filme fazer a coisa inversa, de ir acalmando as coisas, até que se consegue abster da confusão que se passa no resto do mundo e vai só aquele momento emocional. Só que para isso tinhas de ter uma história muito mais emocional do que aquela. Não tu, sabes tu sabes a partir do que é que vai acontecer. Aliás, nem sequer dão hipóteses. Quando o Steve Carell vai bater à porta da namorada que o abandonou, volta para trás. Já sabes o que vai acontecer. Nem sequer dá a oportunidade da namorada falar, não. Aliás, já antes disso acontece uma coisa que dá... Tinha de haver um bocadinho mais de stakes neste filme. Em relação ao amor deles, tinha de haver um pouco mais de stakes. Senão, quer dizer... É uma história tal, é uma história romântica normal em que no fim acaba mal porque basicamente atinge um asteroide atinge a Terra e todas as pessoas acabam. Só por causa disso. Eu fiquei satisfeito com o que vi. Não é um filme excelente, mas é um filme bom. E eu gostei de como eles acabaram isso. E sinceramente, eu digo que eu estava com imensas expectativas para este filme e quero dizer, pá, a maneira como acaba, assim, tipo, meio nhonhó, pif. Oh, meu Deus, eu estou tão triste. Não me devias ter abandonado, não sei quantos mais. Pá, quer dizer... A sério? Eu ainda não vi esta história 3 mil vezes, pá. Acho que foi porreiro. Um final a partir de tudo o resto. Eu acho que foi... Conseguir ir pondo de par todos os problemas que te passavam e focar só naquilo. É só opiniões. Para esta semana é só. Obrigado a todos. Fica para a semana. Obrigada, Tiago. E vamos ficar a ouvir, desta vez, uma escolha de Adriana Delgado. Yeah! Esta semana vamos ficar a ouvir. Uma pausa na ditadura masculina musical. Cherokee de Cat Power. Yeah! Até para a semana, pessoal. Até para a semana. Deus.